Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, sempre comigo aqui Antônio Cláudio e principalmente com a sua participação pelo 991248325 ou 992042222. Tô tendo o prazer de receber aqui agora a dupla Luca e Guilherme, os meninos de Mococa. Sejam muito bem-vindos ao programa Expresso, sejam muito bem-vindos à Rádio Pássaro da Ilha FM. Boa tarde, Luca. Boa tarde, meu irmão. Tudo bom com você? Prazer estar recebendo você aqui, viu, Luca? Prazer todo nosso, viu? Quase sexual, né, parceiro? Guilherme, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pela oportunidade, viu, Antônio? Estamos felizes demais de estar aqui e poder estar divulgando nosso trabalho juntamente com vocês aqui. Já quero começar com as perguntas difíceis. Quem é Luca? Fale pra mim sobre o Luca. Fale pra mim sobre o Luca. Quem é o Luca? O Luca não é o Luca, né? O Luca é o Bruno. É o Bruno. É o Bruno de Mococa. Todo mundo conhece eu lá como Pelé. Tem tanto de nome lá. O povo conhece nós lá. Eu sou prazer, eu sou o Luca, né? Mas e por que você escolheu o Luca, então? Quem foi escolher foi meu parceiro, não foi nem eu. Vamos colocar um nome diferente. Em vez de ser Pelé e Guilherme, foi Luca. Eu sou o Luca, né? Ah, vou colocar um nome diferente. Falei, vamos, velho. O teu você não vai trocar. Engraçado, né? O dele ficou. Por que, Luca, Guilherme? Rapaz, eu tinha acabado de chegar em Mococa de Ribeirão Preto e me veio na cabeça o nome Luca. Falei, rapaz, eu achei diferente. Luca e Guilherme, eu liguei pra ele na hora, falei, ô companheiro, seu nome agora é Luca. Uai, se você falou, tá falado então. Pronto. Ficou aceitou. Luca e Guilherme. Ficou. O nome foi rápido, a questão do nome foi rápido. Foi papum. Mas você veio de Ribeirão Preto? Você é de Ribeirão Preto? Eu sou de Mococa, natural de Mococa e moro em Ribeirão Preto vai fazer 3 anos. Ah, tá. Você estuda lá ainda? Estudo, faço faculdade lá, pessoal. Mas, ô Luca, como é que foi esse encontro? Vocês são parentes, alguma coisa? Não, esse encontro, rapaz, foi na escola. A gente pode falar. Ah, pode. Pode. Foi na escola, a gente já tem uma amizade faz 12, 13 anos 12, já. 13 anos. E a família inteira do Guilherme é músico, tio, primo, então eu juntou útil e agradável. Eu também gostava muito, eu gosto muito de música, né? Amo música. E um certo dia a gente tava conversando sobre música na escola. Falei, cara, você já ouviu aquela música lá assim? É dos meus primos. Falei, ah, teus primos. Aí foi indo, fizemos uma apresentação lá. Na escola. Vamos fazer? Ele falou, não, vamos fazer não, tem vergonha. Aí, né, na próxima vez que tivemos, né, fizemos um grupo lá, né? Sim. Cantou pagode, rapaz. Primeira junção nossa foi pagode. Primeira música nossa foi pagode na escola, cara. Como é que é? Grupo de pagode? A gente cantava. Os repetentes do samba. A gente cantava na escola, era tudo menino reprovado nas matérias. É. A gente resolveu fazer essa apresentação. Primeira apresentação foi o primeiro contato que eu tive com a música, assim, né? Aí eu entrei em contato com ele já fazia aula de violão. Vamos juntar o útil ao agradável, vamos cantar. Eu tinha meus parentes que sempre cantam, meus tios. Mas cantavam, né? O que os seus parentes? Tudo sertanejo. Tudo dentro do sertanejo. Tudo sertanejo, rapaz. Meu tio esteve em Serafim, de uma dupla bem antiga. Aí tem meus primos agora, o Kleber Alexandre, que é mais o sertanejo atual. E tem a gente agora que eu posso ter que dar o seguimento na família, né, cara? É, tem que seguir. É uma, né, coisa que a gente gosta. Mas e você, Luca? De onde veio essa vontade aí, essa veia musical sua? Ah, rapaz, eu comecei com aula de violão aos 7, 8 anos de idade. Eu pegava violão e só batia só. Mas não tinha ninguém da família lá? Não tinha ninguém que me inspirou, não. E meu pai falou, eu também, você gosta desse violão, eu vou colocar o sinal de violão. Aí foi acontecendo, eu pegando algumas coisas sozinho, de primeira voz. E com o tempo, o nosso produtor também deu uma força pra gente, né? Pra mim, principalmente, que a gente separou uma época, eu e o Guilherme. E aí ele falou assim, ó, você quer viver de música? Então vamos viver de música. Aí levou a gente pra estrada também, aprendi bastante na estrada. Aprendendo com a vida também. Né? Então a gente juntou o útil agradável, vamos voltar pra valer então. Mas então vocês estavam juntos desde a época da escola, 12 anos sim, atrás. Sim, 12 anos atrás a gente se conheceu, eu não sabia que ele tinha contato com a música, né, eu já tinha contato através da família e resolvemos, assim, sentou, vamos fazer isso. Fizemos durante um tempo. Grupo de pagode. Não, o grupo de pagode foi muito pouco, cara, foi só na apresentação. Aí o sertanejo, como já era mais frequente no meu dia a dia, eu já apresentei pra ele, ele adorou também, ele gostava muito. E tivemos um primeiro período junto com a dupla, né, antes da gente ter uma separação, separar a dupla. Aí depois, quando resolveu voltar, voltou com essa força, com produção, com todo mundo junto ajudando e graças a Deus. Então, antes era amador, vamos dizer assim. Amador. Aí depois, quando voltaram, já voltou mais com um sentido mais profissional. É, porque quando separa, a gente percebe que a gente precisa precisa ter profissionalismo para poder seguir na vida naquilo que a gente quer, né? Então a gente sentou, resolveu, conversou, falou, ah, isso, a partir de hoje vai ter que ser um negócio profissional. E graças a Deus, cara, isso, a gente tá essa conversa aí foi quando? Quanto tempo? A última, faz mais um ano e meio, né, que a gente voltou. Que a gente sentou na mesa da minha casa lá e falou, ah, agora vai. Vamos voltar pra valer, então. Colocou então no papel as ideias, o Tadeu Sancheto, que é nosso produtor hoje, sim, deu muitas ideias, apoiou Tadeu, a gente. Isso, tá aqui presente com a gente, mandar um abração pra ele. Que sempre falou assim, ó, vamos seguir, que vocês têm talento e não pode deixar isso passar, não. Então, graças a Deus, tá dando certo, cara. Então, mas o que é esse levar a sério? O que vocês, naquele dia que vocês sentaram lá na mesa de sua casa, vocês planejaram pra dupla Luca e Guilherme? Então, a gente colocou no papel todos os objetivos, né, cara, que um cantor sertanejo ou qualquer artista deseja na vida, que é alcançar o reconhecimento. Então, assim, eu já tinha ideia que eu escrevia poesias, eu gosto de escrever, então eu tinha umas músicas escritas já. E essa música Na Mesa do Bar, eu escrevi ela mais ou menos uns 3 anos atrás. Aí quando a gente sentou pra conversar, pra voltar, ela falou assim, ó, vamos gravar Na Mesa do Bar, cara. Então vamos gravar, então vamos planejar. Pôs no papel, gravar música, ensaiar, ter uma banda legal, Ter profissionalismo, né, mesmo. E nesse dia que a gente sentou e resolveu, pôs no papel, minha mãe, né, doida, né? Não, vocês não vão cantar, vocês não levam a sério. Abraço, leva a sério. Filha. Mandar um abraço pra ela que tá ouvindo a gente lá. Tá preocupada com a gente. E naquele dia a gente colocou no papel todas as metas mesmo. A gente planejou o que seria a dupla Luca e Guilherme. E começamos a trabalhar com pessoas profissionais também, né? Que veio o Tadeu Sancheta, veio o pessoal que fez a arte de design pra gente na internet. Um abraço pro Regis Duran lá, com o Thiago, que trabalhou com a gente também. O Luquinha, Luquinha Prini. Hoje a gente tá trabalhando com a empresa ideal, que é o Lucas Prini. Então, assim, a gente juntou a galera profissional, porque pra você alcançar um objetivo, você tem que ter metas e tem que trabalhar corretamente. Tá, né? Mas seguir esse lado profissional requer muita grana, meu amigo. Sim, não é fácil. E aí, como é que é? É fazer shows e mais shows, cara, pra levantar essa grana? Hoje, ou você já tem um padrinho, um grande investidor? Hoje nós toca de tudo, rapaz. Que você imaginar, desde de velório até... Pintor, qualquer coisa. Cachê, né? Então, cara, eu falei pro Guilherme, a gente vai ter que fazer algum sacrifício pra gente crescer na vida. Tudo na vida tem um sacrifício, então vamos. Tudo... graças a Deus a gente tem muito amigos, né, cara? Graças a Deus, assim, a gente é rodeado de pessoas boas, de bom coração, que tenta ajudar a gente. Então, assim, muito barzinho a gente toca. Hoje, assim, a gente já pode falar que a gente já tem um show preparado devido à ajuda de amigos, devido a família tá junto. Porque minha mãe, cara, ela sempre tá junto, ela fala na nossa cabeça. Vocês têm que isso. Então, assim, a gente tem que ter alguém pra puxar a rédea uma hora. Então, através desses barzinhos, de shows, de muita ajuda de amigos, que a gente tá chegando nesse nível que a gente tá hoje. Você tá tocando num ponto interessante, que eu tenho um programa que há 8 anos, há uns 2, 3 anos, o programa ganhou uma hora a mais, e nessa hora final do programa eu sempre trago duplas, artistas da região, enfim, vem gente aqui da música gospel, ao heavy metal, vem de tudo aqui, já passou no programa, e todo mundo não, mas 90% sempre diz aqui pra mim, Antônio Cláudio, santo de casa não faz milagre. Isso. Lá em Mococa, como é que é? Vocês fazem milagre lá em Mococa? Ou lá em Mococa, quando vocês pedem apoio pra alguém, o pessoal já vira as costas? Não tem jeito, não sei. Como é que funciona isso? A gente, muitas pessoas ajudam. Hoje o pessoal que tá no nosso fã-clube aqui, no grupo, no WhatsApp, no Facebook, eles, assim, o que eles podem fazer, eles fazem. Ajuda na medida do possível, né? O que eles podem ajudar, eles fazem de maior coração. Sim. E que nem diz o ditado, quem tem amigo não morre pagão, né? Então, graças a Deus, a gente tem muitos amigos que ajudam a gente no que for preciso, eles estão para ajudar a gente. No começo da carreira, assim, que a gente estava planejando, foi difícil em Mococa, assim, difícil. As pessoas acreditarem na gente, porque a gente faz um trabalho amador, né? Então, assim, a gente não, claro, não tira a razão continua das pessoas. Continua vendo vocês como amadores, sim, até agora. Hoje a gente bate nesse muro, que é essa visão que as pessoas têm. Mas graças a Deus, trabalhando profissionalmente, assim. Mas em Mococa a gente tinha muita dificuldade no começo. No começo, para as pessoas acreditarem. Ah, mas eu vejo você jogando bola em tal lugar, quem falou que você canta? A gente teve essa dificuldade. No estado de Minas Gerais, a gente teve no começo um apoio maior. Em Arceburgo, em Guaxupé. Pessoal de Arceburgo, um abraço pro Léo lá, pro Bar do Sertanejo dos Bar. O pessoal de Arceburgo, eles abraçaram a gente de coração, né? E também mandar um abraço antes aqui, que ele ajudou muito a gente também, que foi o Alex Porcino, o Formiga. Alô, Formiga, aquele abraço. Um abraço no coração. Então, assim, na região, porque Mococa e Arceburgo, é, Guaranésia é do lado, né? Perto ali. E o pessoal daqui acreditou na gente também, cara. Mas hoje eu vejo que o pessoal de Mococa tá nos abraçando muito, então acreditando que a gente tá aí pra mostrar nosso trabalho e colocar nosso nome aí, né? Mococa já teve grandes nomes lá da música, né? Tem um pessoal muito bacana. Tem um pessoal... Mococa Paraíso, Reis Raiz. Galera bacana. Ele teve uma dupla aqui de Mococa, que a gente tocou muito aqui na rádio, Neto e Nami. Neto e Nami, boa. Pessoal, gente da melhor qualidade. Já cantamos com ele também. Ainda existe a dupla Neto e Nami? Hoje não existe mais. Mas eles fizeram um bom trabalho enquanto dupla, né? Sim, a gente recebia sempre eles aqui com muito carinho. Vamos fazer um aí, né, pro pessoal ouvindo, senão a gente vai ficar só conversando. O que dá pra gente fazer aí? Ué, vocês querem fazer? Quer mandar a moda nossa aí? Mandar um pedaço que o pessoal tá esperando. A nova, né? Vamos lá. Sentado na mesa do bar, pensando em tudo aquilo que aconteceu. Tantas coisas já se passaram e vejo que ainda não me esqueceu. Peço mais uma pro garçom, pra ver se esqueço logo o que passou. Mas a lembrança é bem mais forte no meu peito, dói ainda esse amor. Mas hoje me conformei e nunca mais quero sofrer assim. Meti o pé na solidão, agora eu vou viver pra mim. Sai fora, dá um tempo, desse jeito eu não aguento. Eu vou mudar, eu vou me divertir. De hoje em diante a minha vida vai ser outra, eu só quero curtir. Eu fiquei preso, amarrado, hoje estou livre e pronto pra curtição. E era isso que eu queria, sair com meus amigos, não dar mole pro coração, pro coração, pro coração. Essa é a Na Mesa do Bar. Na Mesa do Bar. Na Mesa do Bar. Quanto tempo você levou pra fazer essa música? Eu fiz ela em 15 minutos. 15 minutos? 15 minutinhos. Rapidinho. Tem um ouvinte aqui que mandou a pergunta. Sim. É, sou fã número 1 da dupla. Deixa eu ver se é aqui mesmo que ela perguntou. Isso, adoro vocês, sempre que posso estou junto com vocês, mas eu queria saber, vou ser a dançarina oficial da dupla ou não? É a Alexandra. Vou dar um abraço bem forte, beijo pra Alexandra. Coração, Alexandra. Alexandra. Que eu posso dizer pra você, minha querida, que você é a presença especial em nossos shows, tudo, viu? Bom. Um beijo pra você, pro Guilherme, pra toda a sua família. Eu agradeço de. Ao fã clube, né? Ao fã clube. Que ela mesmo fez. E eu quero ver você dançar no palco com a gente na próxima vez. Ó, oh, tá vendo? E ela já mandou outra aqui, foi ela que me perguntou mesmo aqui: onde você se inspirou pra escrever a música Na Mesa do Bar? E quanto tempo levou para ficar pronta? Então, Na Mesa do Bar, a inspiração, né? Ela pergunta aqui onde você se inspirou, né, pra escrever essa música. Foi no bar, viu, Alexandre? Rapaz, quando a gente é muito novo, assim, tem uma idade, né, muito novo, a gente namora muito, né? E nesse meio a gente arruma umas namoradas esquisitas, rapaz. E sentando ali, eu e o Lucas sentamos e falamos: rapaz, essa menina não tá de brincadeira comigo, eu vou fazer uma moda. 15 minutos eu fiz a moda. Hoje eu já não tenho mais relacionamento com ela. Há 3 anos atrás, isso. Mas a gente tem inspiração, assim. Eu acho que acredito que em relacionamento e ajuda algumas um pouco. Decepções, ela até, perguntou aqui se vocês se inspiram só na vida de vocês ou não, inspiração de outras pessoas não, também? Não, eu particularmente tenho inspiração também na vida dos outros e também do... como eu posso dizer? Cotidiano, porque a gente vê muita coisa acontecendo nesse mundo aí e algumas coisas nos inspiram, assim, cara. Você falou agora há pouco que você estuda, né? Está estudando lá em Ribeirão. Eu até tenho uma pergunta do ouvinte, eu só esqueci de marcar o nome aqui de quem perguntou, mas ela falou: você está se formando para enfermeiro padrão, como você faz para conciliar essa vida artística com os estudos? Rapaz, não é fácil, viu? A enfermagem, assim, para mim é tudo na minha vida também, porque eu amo cuidar do próximo. Então eu tô na enfermagem por isso. É difícil um pouco assimilar as duas coisas, porque durante a semana a gente tem contato de shows, escrever música, e ao mesmo tempo eu tenho que estar me dedicando aos estudos, que também cuidar do próximo não é uma coisa tão fácil assim. Uhum. É difícil. Por enquanto tá dando pra mim caminhar com as duas coisas juntos, né? Estudo durante a semana, final de semana eu venho embora. Mandar um beijo também pra Júlia lá da USP, lá da enfermagem, que é minha caloura. Eu falei pra ela que eu mandar um beijão pra ela. E o pessoal de Jardinópolis também, pra Graziele, um beijão. É difícil, mas tá dando pra fazer. Mande um beijo também pra Vânia. Alguém falou aqui. Obrigado pelo carro, viu, Vânia? Que Deus abençoe você. Alguém falou aqui, ó, a Vânia é uma mãe pra eles. Vânia é minha segunda mãe, cara. Cresci com a Vânia ajudou minha mãe a criar a gente, porque eu tive uma perda muito grande quando eu era novo, né? Eu perdi meu pai muito novo. Então a Vânia foi uma pessoa essencial na minha vida, que participou da criação. A Vânia é a terceira mãe, porque a segunda é a Darcília, né? A Darcília, um beijo, Darcília. A Andressa de Mococa também tá mandando um abraço aqui pra um vocês. Beijo, Andressa, minha prima querida, que tá sempre presente em nossos shows aí. Beijo. Te amo, viu? Tem, rapaz, vocês, esse fã clube de vocês tá crescendo mesmo. Estão movimentando aqui. Tá, tem muita gente mandando abraços aqui. Eu vou esquecer alguém, me perdoe desde já. Um abraço também pro William Martins, tá lá em Monte Santo ouvindo a gente, viu? Um abraço, William. O pessoal tá mandando. Como surgiu essa união da dupla, vocês já falaram aqui, né? Sim. Eu quero dizer que sou. Vocês têm a dizer do fã clube, né? Que tanto o que vocês têm a dizer sobre o fã clube de vocês? Rapaz, pra mim tá sendo uma novidade essa questão do fã clube, porque a gente não é acostumado com essas coisas, né? Mas como são amigos e familiares que estão presentes nesse fã clube, eu tô mega feliz, cara. Muito feliz, porque eles ajudam a gente a divulgar nosso trabalho. É. E sem eles, assim, eu acho que a gente teria um pouco de dificuldade de conquistar mais a galera. Porque o boca a boca, né? Escuta Luca e Guilherme, a música na mesa do bar, ajuda muito a gente, cara. E eu só tenho a agradecer esse pessoal. O Reinaldo Cantalis, que é aqui de Guaranés, está dizendo aqui: seja bem-vindo na área de enfermagem. Não é fácil, viu, meu amigo? Companheiro, tamo junto, viu? Não é fácil, não, mas a gente tá aí para cuidar do próximo com muito amor e carinho. Eu sei que você, como enfermeiro aí, deve sabe que é difícil, né? Casa comigo, Gui, tá perguntando aqui. Oh. Yari, Lari, alguma coisa assim. Olha aí. Tá vendo? Cantadas no ar. Mas a gente vai saber mais sobre essa relação deles com os fãs daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, que é bem rapidinho aqui no Expresso. Expresso. Sábado, só dá Expresso. 13:08 aqui na Pássaro da Ilha FM, tô recebendo aqui a dupla Luca e Guilherme, dupla de Mococa, pessoal que tá fazendo o maior sucesso na região de Mococa e também aqui em Minas Gerais. E com esta música nova, eu acho que muitas portas vão se abrir para vocês a partir de agora, né, Guilherme? Porque é a primeira música que vocês estão lançando aí, pelo menos a nível regional, né? Sim, sim, é a primeira música que a gente tá lançando, estamos com uma expectativa enorme de alcançar nossos objetivos através dela. E também a gente tá com uma ideia de gravar mais umas músicas agora, que é a autoria nossa, né? E vamos lançar também, espero que alcançar o que a gente tá alcançando com Na Mesa do Bar. Cara, é um sonho pra gente estar. Na verdade, estar aqui com você já é uma realização de um sonho, que é o primeiro contato que a gente tá tendo com a rádio, com o público, através da música Na Mesa do Bar, que eu acho que vai abrir portas pra gente. Se Deus quiser. Já tava no projeto? Isso? Lá atrás? Naquela mesa da sua casa, não do bar, mas da sua casa, lá em escrever uma música, gravar uma música, a partir de, sei lá, X meses, e a partir daí já começar a entrar em Minas Gerais? Como é que era isso? A ideia de gravar sempre existiu, né, sempre parceiro? Existiu. A ideia de gravar, mas a gente não tinha recurso, a gente não tinha dinheiro, a gente não fazia shows, então... do dia que a gente voltou pra cá, passou um ano e a gente não conseguiu gravar a música. Agora a gente conseguiu gravar a música através de ajuda de amigos, a gente fez uma rifa pra poder arrecadar dinheiro. Foi meio que na marra, né? Foi meio que na marra, mas fizemos com o maior prazer. Sim, sim. Tava no planejamento, mas demorou um pouco pra sair. E agora saiu do forno, tá aí. Tá, não quero ser um pessimista, mas gravar hoje não é tão difícil como era antigamente. Sim. Não. Tá, e aí, meu amigo? Agora com a música. O que vem a partir daí? Torcer, rezar todo dia para que a música dê certo, ou investir em outras áreas, como é que funciona a partir de agora? Porque vocês sabem muito bem, né? Não tô sendo demagogo. Aí inchado nós já tem, né? Agora só falta carpi, né? Agora tem que trabalhar, mais ou menos, já arrumou a inchada até a música, já arrumou a inchada, né? agora é trabalhar, velho. Trabalhar. Na divulgação. Graças a Deus, hoje em dia tem internet que ajuda muito, então o fã clube também que tá ajudando a gente pra caramba, que tá sempre pedindo nas rádios. Então, cara, é correr atrás e se Deus quiser, alcançar nossos objetivos. Mas tem a preocupação de conseguirem um grande patrocinador, um grande investidor? Porque hoje a maioria das duplas tem investidor, né? A dupla precisa do investidor. Aqui na Pássaro da Ilha, graças a Deus, vocês não vão precisar disso. Mas eu imagino que muitas áreas que vocês vão chegar lá, bater na porta, o cara é X pra tocar. Sim. Aqui na rádio. Sim, é complicado, cara. A gente já bateu em algumas portas, assim. E a gente esbarra na questão de financeira, né? Na dificuldade, porque a gente não tem empresário, a gente tem um produtor, Tadeu, que sabe, que se doa muito pra ajudar a gente. Às vezes tira do bolso pra poder ajudar a gente, como minha mãe faz, a minha tia faz, todos os amigos fazem. É difícil, cara. É difícil não ter aquele patrocínio forte, mas espero que na mesa do bar possa trazer isso pra gente, sabe? Essa ajuda aqui. Pontapé. E o estilo da dupla? Porque hoje também dupla, meu amigo. Opa, em cada esquina tem uma. É mais dupla que a gente. A árvore, e agora? E agora? Qual que é o estilo da dupla? Por que que vocês vão ficar conhecidos, né? De que forma a dupla Luca e Guilherme vai ficar conhecidos? Rapaz, eu sou um cara que gosta muito de moda raiz, sertaneja, aquela fodida mesmo. Por causa da minha família. Minha família sempre tocou esse tipo de música. Nós, né? O Luca, eu vejo no Luca um cara mais assim, mais atualizado. Que ele gosta dessa música mais atualizada. E eu gosto de uma música mais antiga. Ele aprendeu a gostar também, porque ele viu que é uma música boa. É. E a gente juntou isso. Então o Luca e Guilherme é o quê? É aquela mistura de sertanejo raiz com o universitário de hoje. Não aquele universitário que é muito moda, essa moda. Aquela música chiclete. Sim, que houve um mês e no mês seguinte a gente nem lembra isso, mais. Então, isso a gente, eu não vejo o Luca Guilherme nessa linha. Eu vejo o Luca Guilherme trabalhar aquele trabalho sério que vai ficar marcado como... Diferenciado, né? O Zezé de Camargo tem uma música que marcou ele há 20 anos. A gente quer ser marcado por isso, né? Pela nossa essência sertaneja e ser lembrado também daqui 20, 30 anos, 40 anos, por que não, né? E eu quero ser lembrado por isso, porque tem uma raiz, tem uma base, né? Tem nossas inspirações, nossos artistas, e quero seguir nessa linha. Não quero ser aquele chiclete, tocou hoje, amanhã o pessoal... Amanhã ninguém se lembra. É. Quando você fala de sertanejo antigo, lá você tá falando o quê? De Zezé de Camargo e Luciano, ou você tá indo lá atrás lembrando um de Pio Para trás, Dura, ou mais atrás ainda lembrando dos Zique Zeca, Zilizada? Rapaz, a gente... Eu cresci escutando aí, né, Cacique Pajé, Trio Parada Dura... Sérgio Reis a gente escuta bastante, Almir Sater, que é um sertanejo que eu gosto de ouvir. Temos nossas inspirações. Teodoro Sampaio. Demais. E uma dupla que eu gosto também, que a gente começou a cantar no começo. Gini Geno. Muito legal. E os artistas atuais que a gente gosta, que pensam, acho que tem a linha como a gente também, né? Guilherme Santiago, Eduardo Costa, Leonardo, o Gustavo Lima, que é um cara que eu admiro muito, que tem um prazer enorme de um dia conhecê-lo. A música sertaneja está tomando agora um viés de mais qualidade, o Guilherme, porque a gente passou por um momentinho bravo na música sertaneja nos últimos 2 anos aí, né? Isso que você falou, naquela música chiclete, né? O cara gravava o titirerê tchê, rapaz, só pra fazer aquele sucesso e depois... Eu acho que isso é do ser humano, né? O cara pensa no momento, ele não pensa no futuro da vida dele. Então ele acaba fazendo aquilo que vai beneficiar ele naquele momento. Isso é prejudicial, cara. Isso eu acho que não chega... Não sei se mancha, né, a imagem do sertanejo, mas o pessoal olha, pô, mas será que é isso mesmo, né? Será que vale a pena investir? Hoje a geração de hoje, dos jovens, eles enxergam a questão do momento, né? Caiu um prato no chão, eles já estão dançando. Então o que é lançado, cara, se não tem letra, não tem qualidade, então as pessoas não estão filtrando muito. Eu acho que a gente pensa assim, que em todo profissional a gente tem que ser diferenciado, e na música não é diferente. Se a gente for ser igual todo mundo, cantar a mesma modinha ali, nós não vai passar daquilo. É mesmo, porque não faz parte da nossa essência, né, também. Então a gente procura no nosso show, tem de tudo um pouco, a gente procura, a gente não esquece da raiz, nós canta Bruno Marrone. E o mais Rico, forte ainda, que a gente gosta muito, é o Tião Carreiro, né, cara? Tião, que não Carreiro, pode deixar, né? A gente escuta playlist no celular, no carro. E aqui em Minas Gerais é muito forte essa questão do sertanejo raiz, que a gente... Sertanejo é o mais antigo. Quando, né, a gente vem tocar nos barzinhos aqui, principalmente em Arceburgo, cara, o pessoal toca muito ali, Tião Carreiro, e a gente que não gosta. Pode faltar no repertório de vocês? E por favor, essa música façam aqui pra mim agora. Rapaz, pra mim não, pra nós, né? Todos os ouvintes aí. O que não pode faltar no nosso repertório é o que a gente faz no barzinho, né, parceiro? Ah, barzinho a gente faz... A gente procura ser diferenciado, né? A gente coloca umas músicas... É diferente, Bruno Marrone, eu coloco muito Bruno Marrone, né? Sim. Fazer um Bruno Marrone. Fazer um Bruno Marrone que tanto no barzinho quanto no nosso show ao vivo tem também. Eu sei, talvez eu tenha sufocado teu sentimento, não consegui sintonizar o pensamento, sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? E apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Ilusão foi te amar. Vai encontrar você ama, que te faça o que fez comigo. E vai chorar cada lágrima que um dia derramei por te querer, por te amar. E vai sentir a dor e diferença desse alguém que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. Isso sim é música, né? Isso é modão, né? É, essa é boa demais. Ó, a nossa ouvinte aqui, bom dia, gostaria de saber do Luca e Guilherme, como nasceu a dupla, já falaram aqui, Elaine lá de Paulínia, tá mandando um beijo pra vocês. Um abraço, Elaine. Valeu, Elaine, muito obrigado pela audiência. É, boa tarde, Luca e Guilherme, obrigada pela mãe duas vezes, é isso? É um prazer sempre estar com vocês e com esse fã-clube maravilhoso, é a Vânia. Ô, Vânia, que isso, um abraço no seu coração, pode ficar tranquilo que o carro tá em boas mãos, viu? Um abraço, te amo demais. É, boa tarde, Antônio Cláudio, aqui é a Tati Zerbini, desejo muito sucesso ao Luca e Guilherme, dia 16 é nós no Arraiá. Mandar um beijo pra esse povo. Pessoal daqui de Guaranésia que abraçou a gente também, viu? Arraiá é nosso sítio, dia 16, tamo junto. Tamo junto, fazendo muita moda. Um beijo de coração. Vamos aproveitar, então, vou falar, como é que tá a agenda aí da dupla? Tem muitos shows marcados, como é que faz pra contactar vocês? Liga pra onde? A gente tá tendo bastante contato. Vamos falar da questão do contato. A gente está trabalhando com o nosso novo site, que é www.lucaeguilherme.com.br. É com dois C, hein? Nossa página no Facebook. Tá vendo? Também. Não é fraco, não, né? Luca e Guilherme no Facebook, no Instagram e no YouTube também, que tá a nossa música lá. É isso aí. O parceiro vai falar a questão da agenda aí para vocês. A nossa agenda tá assim, mais ou menos, né, parceiro? Dia 8, a gente tá lá no Caipirão, lá em Mococa, que abriu uma nova casa lá. Estaremos lá dia 8. Dia 16 estaremos aqui no Arraiá, né, parceiro? Arraiá é nosso sítio. Dia 17 estaremos na igreja, fazendo lá em Mococa, fazendo um show beneficente. Isso, a gente vai fazer um show beneficente na igreja Rosa Mística, em Mococa. Um abraço, pessoal. Você lá na igreja. Eu pensei que vocês iam na missa lá, assistir a missa. Também não, né? Também, mas depois também. Tem um show. Um abraço, pessoal. E dia 23 a gente vai fazer um aniversário particular, uma festa particular em São Benedito das Areias. São Benedito das Areias. Um abraço pro Burola, pra esposa dele. Se o pessoal entrar ali na fanpage de vocês, ou então no site, tem todos os contatos. Por ali contatos, dá pra falar com vocês, sim, né? Contratos, manda mensagem. Online ainda. Posta foto com a gente, marca a gente, que a gente vai baixar dar nossa música buscando. Também tá lá no e site. E o nosso também. Telefone, né? É isso aí. Que é o 016-993-355-4445. E o 019-994-64-8983. Tá, mas esses números o pessoal consegue lá no site também, é só site, entrar lá. Sim. E lembrando aqui que a gente trabalha com um pessoal muito especial, né? Que é a nossa banda. Um abraço pro Pedrão, pro Renan, pro Jean e pro Tan. E pro Tadeu, né, nosso produtor. Os meninos da banda, eu gosto demais de vocês, viu? Tamo junto sempre. Quem quiser um produtor aí, procura Tadeu Sanchez, tá lá. Mas como é que é o show da dupla? É um show mais pra cima? É um show que é vai diferente, de tudo? É diferente. Pega o sertanejão antigo, mais novo, universitário. A gente é meio atrapalhado, né? Faz então uma hora do nosso show, né? Cata viola e toca rock na viola. A caipira a gente faz a gente diferente. Gosta, né? Dessa questão da viola, a gente colocou num espaço diferente que a gente faz, que o Tadeu ajudou a gente a produzir. Na questão do trazer algo diferente pro show. Nosso show é muito pra cima, cara. Começa pra cima e termina pra cima. Tem um momento que a gente faz aquele momento boteco que a gente traz as nossas raízes, assim, pro pessoal. E o público abraça demais, porque o povo gosta também do sertanejo raiz, né? Pessoal, tu tá falando aqui, qual a sensação de subir ao palco e ver o público prestigiando vocês, a Larissa Moreira de Mococa? É a melhor sensação do mundo. É a melhor sensação do mundo, cara. Cada vez que a gente sobe no palco, é um frio na barriga, é uma sensação diferente. É um pensamento diferente de como vai ser executado o nosso show. E graças a Deus, graças aos nossos trabalhos, à família, aos amigos, está sendo bem aceito, cara. Manda um beijo aí para a Júlia, estou ouvindo vocês. Alô, Júlia, Maju, um beijo para você, minha querida, tamo junto. Você falando do nosso show, a gente está com o nosso novo show, que chama O Boteco do Luca Guilherme. Então, já é diferenciado já do começo, já, né? Então a gente mistura tanto os ritmos antigos como os atuais. E aqui também, Juscelena de Guaranese, um abraço, viu? A Sabrina também aqui, ó. Queria pedir a música aí na mesa do bar pra eles. Vamos fazer uma palhinha depois de novo aqui mesa do bar. Eu ofereço pra turma do Festão. Abraço aí pros meninos que são maravilhosos, super talentosos, né? Então a gente tá finalizando o bate-papo. Vamos então fechar com ela? Na mesa do bar, vamos mais lá, um trechinho vamos. Dela? Obrigado mais uma vez a todos os amigos, a todos os parentes, familiares, estamos juntos. Isso aí esqueceu de algum nome, né, parceiro? Nos perdoe, mas vocês moram no nosso coração. Um abraço geral para todos os amigos, para todos os familiares. Jardinópolis, São Paulo. Ribeirão Preto. Monte Santos, que o William Paulínia, Martins, tá, né? Arceburgo, Guaranese, Guaxupé, pessoal de Minas, e sul de Minas. Tamo junto. Tamo junto. Só um refrãozinho? É só um refrão, vamos lá. Sai fora, dá um tempo, desse jeito eu não aguento, eu vou mudar, eu vou me divertir. De hoje em diante, a minha vida vai ser outra, eu só quero curtir. Eu fiquei preso, amarrado, hoje sou livre e pronto pra curtição. E era isso que eu queria, sair com meus amigos, não dar mole pro coração. Sai fora, dá um tempo, desse jeito eu não aguento, eu vou mudar, eu vou me divertir. De hoje em diante, a minha vida vai ser outra, eu só quero curtir. Eu fiquei preso, amarrado, hoje estou livre e pronto pra curtição. E era isso que eu queria, sair com meus amigos, não dar mole pro coração, pro coração. Daqui a 5 anos, quando eu for anunciar Luca e Guilherme, onde esses meninos estarão? Se Deus quiser, a gente vai estar no sucesso desse Brasil, no coração de todo brasileiro, tocando nossas músicas em todas as rádios, principalmente na Pássaro da Ilha, que foi a primeira rádio que nos abraçou. Já recebi muitas duplas aqui na rádio que falaram a mesma coisa, estouraram e nunca mais nem olharam pra trás. Rapaz, se tem uma coisa que a gente carrega com a gente, é a questão da humildade e a essência e um coração das pessoas que sempre nos ajudam. Se vocês manterem a mesma humildade, o mesmo carisma que vocês mantiveram aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ser um grande sucesso. Deus, a gente vai estar aqui torcendo, cara, por vocês. Muito obrigado, viu? Pelo espaço. Obrigado. Que Deus possa iluminar seu trabalho, sua vida, e obrigado mais uma vez. Já ilumina, faz grandes amigos como você. Amém, todos os dias. Um abraço, gente. Tchau, obrigado. Valeu, tchau, obrigado. Vou fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente segue recebendo aqui os campeões regionais dos jogos escolares, pessoal que esteve lá em Pouso Alegre e trouxeram títulos aqui pra Guaranésia, já na sequência do Expresso.